Quero pra rezar, para sonhar, para pedir. Quero para amar, para dormir e dizer adeus. Cara, olha sua cara no espelho, essa é a que Deus lhe deu. Cada um com a cara que Deus lhe deu. Cada um com a cara que Deus lhe deu. Cada um com a cara que Deus lhe deu. Cada um com a cara que Deus lhe deu. Cara pra lutar, para ganhar, para perder. Cara pra encarar, para gritar, para viver. Cara indignada, cara pintada de brasileiro. Cara, olha sua cara no espelho, essa é a que Deus lhe deu. Você vai mostrar.